Senhor, viemos a Ti com coração sincero, humilde, assim. Salomão, Teu filho escolhido, construiu um lar, um sonho querido. O ouro e a prata com amor trazemos, em gratidão as mãos levantamos. Tua majestade em nós resplandece, Teu reino eterno em nós se estabelece. Bendito és Tu, Senhor, de eternidade em eternidade. A Ti damos honra e louvor. Teu amor nos guia, é nossa esperança. Com pedras preciosas tudo entregamos, e com alegria juntos louvamos. Quem somos nós que podemos dar? Tudo vem de Ti, nosso lar. Em sinceridade, nosso coração, diante de Ti fazemos nossa oração. Dirige-nos, Senhor, na Tua vontade, e em nossos dias traz Tua verdade. Nossa esperança, Deus de Abraão, de Isaac e Israel, conserva em nós o Teu querer tão fiel, que nossos corações sejam sempre Teus, e que em cada ato glorifiquemos a Deus. Bendito és Tu, Senhor, de eternidade em eternidade, a Ti damos honra e louvor. Teu é o poder, a grandeza e a verdade. De Tua mão vem a abundância, Teu amor nos nossa esperança.